cheio de comunhão. Eu quero ter um coração cheio da tua unção, um coração com coragem pra enfrentar leão. Eu quero ter um coração contagiante, um coração mais forte que um diamante, um coração pra derrubar os meus gigantes. Eu vencerei.